acordei com você essa noite e me apaixonei. Quando acordei do meu sonho, de emoção chorei. Não posso conter essa chama que explode no meu coração, que bate apressado, um tanto assustado com essa estranha paixão. Que bate apressado, um tanto assustado com essa estranha paixão. Que sonho bonito, eu tinha você do meu lado. Eu era o seu namorado, mas meu sonho teve fim. Que sonho bonito, preciso te ter de verdade pra ser minha realidade. Quero você pra mim. Sonhei com você essa noite e me apaixonei. Quando acordei do meu sonho, de emoção chorei. Não posso conter essa chama que explode no meu coração, que bate apressado, um tanto assustado com essa estranha paixão. Que bate apressado, um tanto assustado com essa estranha paixão. Que sonho bonito, eu tinha você do meu lado. Eu era o seu namorado, mas meu sonho teve fim. Que sonho bonito, preciso te ter de verdade pra ser minha realidade. Quero você pra mim. Que sonho bonito, eu tinha você do meu lado.